Então, uma boa noite a todos e todas, principalmente aqueles e aquelas que estão nos acompanhando pelos veículos de comunicação. Só hoje, 5.017 mortos no Brasil pelo Covid-19. São 5 mil famílias que perderam seus entes. E a gente, infelizmente, não está vendo uma ação concreta por parte da nova composição do Ministério da Saúde no que se refere a isso, né? Mas aqui eu quero deixar a minha saudação muitíssimo especial e afetuosa e carinhosa a cada profissional do Sistema Único de Saúde do Brasil e a cada profissional do Sistema Único de Assistência Social do Brasil, que estão fazendo diferença no combate à maior pandemia mundial dos últimos tempos. Se tem vidas sendo salvas, se tem pessoas recebendo alimento, é em função desses dois sistemas que fazem toda a diferença na vida da população. Então, o meu abraço fraterno e a minha parabenização a esses profissionais. Pensando na questão do combate ao Covid-19, a gente sempre pensa na questão da saúde. E eu sei que eu estou reiterando esse pedido nesta casa, né? Sei lá, acho que deve ser quinta vez que eu falo mais a respeito disso, que cada vereador dessa casa, que cada vereadora dessa casa converse com seus deputados federais, porque cada um aqui fez campanha, saiu pedindo voto para os seus deputados, que cancelem a PEC do congelamento de gastos em saúde. Essa PEC foi votada, foi aprovada e congela o investimento em saúde em até 20 anos. Então é urgente, é necessário que se some esforços de toda forma para que essa PEC ela seja cancelada. Nós do Partido dos Trabalhadores, pelo mandato professora Mônica, nesse período agora de enfrentamento ao Covid, nós trouxemos 218 mil em recurso para o hospital da nossa cidade, para EPIs, para equipamentos de proteção individual, para os profissionais da saúde e para a compra de equipamentos como respiradores. Mas isso não é suficiente. Nós trouxemos mais 150 mil só esse ano para as unidades básicas de saúde para continuar o atendimento da nossa população. Se soma ao todo no que a gente trouxe de recursos pelo mandato professora Mônica para a saúde nesses 3 anos, mais de 1 milhão e 500 mil. Mas isso não é suficiente. O cobertor da saúde é curto e a gente precisa unir esforços. Todos nós temos que dialogar em torno desse tema e com ações concretas. E falando em ações concretas, o que mais impacta hoje, principalmente saindo um pouco da saúde, é a questão econômica. E o mandato, professora Mônica, não está à mercê disso tudo. Nós estamos fazendo diálogo. A gente está com uma live programada para amanhã pelo Facebook, professora Mônica Vereadora. Vai ser às 19h30, com a Paola Carvalho, que é diretora das Relações Institucionais da Rede Renda Básica Brasileira, que vai estar nos esclarecendo todo o ponto a ponto do novo aplicativo, para que principalmente aquelas pessoas que não estão no CadÚnico, que não recebem o Bolsa Família e que estão tendo muita dificuldade de acessar o sistema, são praticamente 28 passos dentro do aplicativo para se chegar e com o cronômetro ligado, né? Então, se a pessoa passa um pouquinho do tempo, cai o sistema. Então, a Paola vai estar explicando tudo isso para nós, é às 19h30. Então, fiquem atentos, ela vai estar esclarecendo dúvidas também de forma ao vivo. E na sexta-feira, a gente vai ter a segunda live. A gente já fez uma live na quinta-feira passada, que está na página professora Mônica. A gente vai fazer a segunda live discutindo a questão da economia em tempos de isolamento social. A gente vai estar discutindo com o economista, doutor em economia, o professor Carlos Paiva, que é professor adjunto, coordenadora adjunto do mestrado em desenvolvimento regional aqui da Facate, e o professor Jorge Maia, que também é doutor em economia e é professor da FADERS. E para isso, a gente vai estar discutindo economia de guerra e economia solidária. Então, cada um e cada uma também na página professora Mônica, na sexta-feira, às 19h30, podem estar nos acompanhando. Eu estou sugerindo ao prefeito, no que se refere à questão da economia, a constituição da Comissão de Desenvolvimento Econômico em Tempo de Crise, né? Formar essa comissão para que a gente possa avançar em ações locais. E, para encerrar, presidente, quero parabenizar a Secretaria Municipal de Educação e a gestão municipal pela entrega de 1.379 cestas básicas através da agricultura familiar e da merenda escolar para 1.379 famílias em 40 escolas do nosso município. Parabéns, a União faz a força. Uma boa semana a todos e todas.